Fogo no cu, chega da Silva Inhangabaú. Chega da Silva Inhangabaú. Tem do cupi, tem da cacá, bumba lelê, jogo de azar. Deu piriri, foi um sururu, um berre velhinho, beleza com o chão. Colibri, só sabia, o Irapuru, Madagascar. Vem, meu amor, você me afrou, faz cafuné na planta do meu pé. Vem, meu amor, é minha flor, faz cafuné na planta do meu pé.